Podemos começar? Ou tá esperando as últimas cenas da vovozinha ou da moça? Então, depois disso aí é um intervalo e volta com encerramentos. Vocês decidem. Ah, pra mim tanto faz. É melhor exterminar o Big Brother e depois começar. Ok, um depois em cima do muro. Outro em cima do muro. Vital, começa ou espera? Eu tô nem perto da televisão aqui. Por mim, pode começar. Pode pegar na internet. Um começa, dois no muro. Leandros. Vamos começar a bagaça. Dois começa. Então vamos começar logo essa bagaça aí. Samir, enfia o dedo nesse negócio aí. Espera aí, tem a Dai ainda. A Dai tá assistindo o vídeo, velho. Quer ver? Ela vai voltar nesse exato momento que vai entrar o intervalo. Quer ver, ó? Dai! Oi! Oi! Tchê, o que foi? Oi. Próximo bloco eliminas. Quer esperar? Quê? Vou esperar. Esperar a eliminação da véia. Mas pra que assistir o final se a gente já sabe quem vai sair? Eu acho que a véia vai ser. Eu ainda tenho fé. Vou ficar. O poder da terceira idade vai. Será? Vão casar a grana, Senna? Não, não. A grana dos seus autógrafos. Tudo durinho pra Dedéu. Vende uns autógrafos aí pra levantar a grana. E aí, pô, quem sai? Naná ou Jos? Fala aí. Porcentagem, Cebola. Jos. Quantos por cento? 75. 68. 69. 63. 55, ponto final. E aí, Sam? Eu chuto que a véia sai com 54. Olha o Samir confiante. Constroem, trabalham. Por isso, faço minhas as suas palavras. Vem trabalhar, Naná. Vem pra cá. A véia saiu? Vocês não entendem nada de Big Brother. A Naná saiu? Saiu, velho. Não tô acreditando. Todos se ouvem também? Vamos fazer um de cada vez. Vai, Cebola, fale algumas palavras bonitas para nós te ouvirmos. Vamos lá. Ô, Cebola, maldito. Olá, você, meu filho. Ele tá batendo no cachorro. Acho a Luísa Mel vê, ele tá... Fala, então. Locutor. Podemos locutor. Começar? Locutor, fala, locutor. Beleza. Tudo bem? Tudo bem. Se tem muita janela aberta aí, fecha aí pra gente começar. Só faltava você. Tá, obrigado aí pela deferência. Vou fechar as janelas aqui. Por favor, só o Skype para ficar bonitinho. O seu som que ainda está picando um pouco. É a janela do computador, viu? Não é da casa, não. Não vai fechar a janela da casa. Ronaldo! Vamos lá, então. Olha, vamos lá. Já vai começar. Muito bem, está entrando no ar o Panicast 73. Ele voltou, o Panicast está de volta. O podcast que fala sobre o Pânico é o programa Pânico na rádio e o programa Pânico na TV. Estamos nós, os amigos, reunidos através do Skype, através de uma conferência de Skype, para conversar um pouquinho. É o seguinte, antes de começar o programa, hoje é terça-feira, 17 de março de 2009. Bom, para você que está escutando o podcast, está escutando o programa, o que aconteceu? Neste dia 17, infelizmente, tivemos uma perca, um falecimento, que foi o Clodovil. Todos conhecem Clodovil, esta pessoa maravilhosa, e ele nos deixou nesta data, no data da gravação. Então, em forma de homenagem, nós vamos abrir este Panicast 73, todos nós cumprimentando vocês que estão ouvindo com a voz do Clô. É uma maneira de homenagear, certo? Vamos lá então, meu amor. Olá, Cebola, tudo bem, meu amor? Meu amor, tudo bem com você, galera do Panicast? Mas que gracinha vocês aí, meus filhos. É o Clodovil, não é a Hebe ou Mula. Gracinha, o Clodovil não falava gracinha, pô. Meu amor, André Locutor, meu amor, olá, muito boa noite. Olha, bom dia, boa tarde, boa noite, adoro. Perigosa vocês, hein, meninas. Meu amor, também temos a presença da Dai aqui. Olá, Dai, meu amor. Meu amor, tudo bem com vocês? Eu não imito nada bem. Mas você é do teatro, você consegue, meu amor. Claro, meu amor. Leandro Rezende, olha só você aí. Olá, amor. Ah, boa noite para todos, viu? Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu estou indo, mas eu estou com uma raiva tremenda do senhor da Atena, que copiou a minha história do papel na boca do sapo. Eu não gostei disso, eu tô indo muito decepcionado pro mundo real. Boa noite pra todos. Que isso, é o Joshua com o Clodovil, é? Ai. Muito bem, meu amor, agora o Lucas Vital, sou profissional, meu amor. Ô, meu amor, e aí, só na pomadinha? Meu amor, Marcelo Senna está presente, meu amor. Boa noite, agora eu tô pegando o elevador. Agora o senhor vai ficar sem imitação de mim. Meu amor, então vamos começar o podcast, meu amor, 73. Já homenageando Clodovil, nosso querido. Uma salva de palmas para Clodovil. Boa, Clodovil. Palmas, não gritos. Está nos céus agora. Vamos aguardar a homenagem que brevemente o pessoal do Pânico irá fazer, com toda certeza, na pele do nosso querido Ceará, que infelizmente ficou sem um personagem, né? Se bem que de vez em quando ele faz, né? Como é que é? Segundo personagem faz um ano, né? Um de cada vez. Ah, porque tinha a Dercy, né? A Dercy, né? Verdade, rapaz. E de vez em quando ele faz a Vera Verão, que já foi também, né? De vez em quando e vez em nunca, né? Puta, era bom a Vera Verão fizesse. Epa! Epa! Isso não, meu amor! Isso não, meu amor! Muito bem, vamos começar então o nosso querido Panicast. O Panicast ficou um tempo fora, então estamos voltando. Eu acho que é mais fácil nós comentarmos, por exemplo, a TV. O último programa que tivemos, assim, algumas coisas que já tivemos antes que o pessoal quiser destacar, cada um fica à vontade, certo? Certo. Certo. Então, muito bem. Tivemos neste último domingo o programa da TV. Aliás, o domingo foi o aniversário da Amanda também, é isso? É, aniversário da Amandinha. E a Life sendo saúde. Aniversário da Amanda. Presença, cara, de homem arroto no podcast. Homem arroto é um maldito, né? Cebola, maldito, né? Cebola, se a Amanda estiver ouvindo este podcast, o que você tem a dizer para a Amanda depois deste belo agorfada? Desejar felicidades para ela e felicidades, parabéns. É, e parabéns. Muito bem, então vamos para a TV, então. O programa deste último domingo abriu com a Sabrina Sato e o nosso querido Christian Pior em ponta. Já tivemos semana passada uma parte e continuaram. Dai, você que é mulher, como você analisa este quadro? Bom, eu achei meio sem graça. Por quê? Porque já teve uma matéria, eles em ponta, bem aquele estilo vou, não vou lá. Então eu não acho muito engraçado esses quadros aí. Você acha que é só pra mostrar a mulherada mesmo? É, eu acho. E mesmo o Pior ali não dá uma ajuda fazendo aquelas piadinhas e tudo mais? É, tem uma que outra, assim, que se salvam, mas de resto, assim, no geral, eu acho meio chato essa matéria. Você gosta, Vital? Gosto. É, inclusive, as piadas com esse Pior são muito, muito rápidas. Aí dá a graça da matéria. E até a Sabrina, acho que tá começando a pegar um jeitinho também na piadas. A Sabrina tá pegando o jeito, né, Senna? Sabrina tá pegando o jeito. Sabe como é que é? Um intensivo com o Ceará deu certo. E com o CBO tá dando um intensivo também. Boa. Leandrão. Cara, assim, eu... Foi bom, gostei tudo. O Christian Kirk sempre sobressai, né? Só que, cara, a Cris tá feia mesmo, né, fi? Tanto de dinheiro como de mulher, cara. Não pareceu pouca mulher bonita naquela matéria também, né? Verdade. Parece que a mulherzada bonita tá trabalhando, né? Pra pegar o dinheiro de volta do carnaval, porque, nossa senhora. Se eles fazem só no Brasil, aparecem mais mulheres bonitas, né? Realmente. Podia gastar o dinheiro no cassino do Conrad. Bem, então. O pessoal fica no Conrad lá, né? Ficar só jogando, jogos de azar. Você gostou, Locutor? Você assistiu? Bom, eu assisti. Eu achei muito legal a inserção deles lá em Punta. Eu achei que eles deram uma... Eles deram uma nova... Ronaldo! Né, uma nova característica para a matéria, né? Com tiradas novas. Eu achei muito, muito bacana, muito rápida, muito ágil a matéria. Eu gostei também. Tiradas novas é o que falta pro Pânico Delivery, né? Que é sempre a mesma coisinha. É, exatamente. Tem umas coisas engraçadas, mas eu acho que esse quadro já deu, né? Já passou, mas, né? Gente, deixa eu só fazer, então, com licença dos demais aí, fazer uma análise. Mas será que o Pânico Delivery não seria mais, para, como diria o nosso amigo Marco Ombrelio, para os lelezinhos se sobressaírem do que do próprio personagem, dos... próprios integrantes do Pânico, que vão pegar as turmas bebaça na balada aí e levar pra casa? O cara tá bêbado, pô. É o trabalho social do Pânico, porque se anunciar cerveja tem que trazer o lado positivo do programa. Você acha que se acabar, suponhamos que acabasse então o contrato com alguma marca de cerveja, é a última que tem é a Sol, se eu não me engano, né? Que é do grupo da Penza, né? Exatamente. Acabou. Você acha Coca-Cola. Que acaba o quadro também ou não? Hein? Aí que é um mistério, né? Hein, Osami? Tá, né? Pois não. Eles podiam fazer um revezamento, né? De vez, por exemplo, aí tirava as meninas e resgatava as mulheres agora, né? As mulheres beba. Qual cena, velho? Pô, legal, né, rapaz? Que você mulher entendeu? Bêbada, sabe que fica bacaninha. Depois a turma dá banho e tudo mais... Então, poderia fazer isso, né? Se pelo menos eles tivessem a criatividade que eles têm lá. Já mandei um monte de coisa pra eles lá, mas eles nem sequer não falam nada, então. Fica aí a ideia. Boa cebola. Ideia para bolinha. Fazer agora com as mulheres manguaças. É que mulher não gosta, né? Eu acho difícil uma mulher topar fazer. É, exatamente. Mulher politicamente incorreto também, né? Bom, quem já apareceu bebaça, sem medo nenhum, foi a Sabrina, né? Sabrina bebaça já a apareceu. A Tânia também já apareceu bêbada. A Tânia, a Samambaia, a Bolina. A Bolina. Bom, vamos lá. Sabrina e o nosso querido Alfinete, eles foram entregar a camisa pro Ronaldo. Camisa autografada. Tentaram entregar, no final não deu certo e tudo mais. Ronaldo! Eu gosto do Alfinete, eu sou palmeirense. Mas eu acho que o Alfinete, quando ele fica no meio da galera lá do Corinthians, eu acho que fica legal o negócio. É uma maneira de aproximar da turma. O que você acha, Vital? É, eu concordo também. É uma maneira de aproximar e sente que o Alfinete também é um personagem que tá mais ligado ao povo, né? Tá bem ligado lá. Ele fala a linguagem do povo direto. Tem uma comunicação mais direta do que os outros personagens, às vezes eu acho. Eu sinto isso. E também tem vezes que ele fala, às vezes, em nome de vários torcedores, sem ser necessariamente do Corinthians. O que é a paixão que seus torcedores têm pelos seus clubes. Ah, eu acho, o Samir, eu acho assim, a linguagem do Alfinete não é do povo, né? Do corintiano, cara. Você acha que é só restrito ao Corinthians? Eu acho que o linguajar dele é mais de corintiano, da Gaviões, do que do que mundo, de um torcedor. É isso. Entendi. Uma coisa mais marginal. Você acha, Senna, você como um São Paulino? Muita gente fala que o Alfinete faz sucesso, outros não gostam. Bem, muita gente gostaria que eu estivesse nessa matéria. Você? É, fazendo as matérias junto com eles, a Sabrina e o Alfinete. Quem sabe matérias uma hora... esportivas. É, porque aí uma hora a Sabrina não pode contar com o Alfinete e tem que ter alguém junto, né? E outra coisa também que foi mostrada na matéria, uma coisa que está sendo questionada até agora. Que até aconteceu, vocês viram nas imagens da reportagem. Sabrina deu uma entrevista para aquele Gilberto... Geraldo Luiz da Rede Record, no Balanço Geral. Balanço Geral. Ofuscou a matéria deles. Você achou que ofuscou a matéria? É, porque falou com ela antes, né? Não, mas ninguém viu na Record, pô. Só em São Paulo, né? Só em São Paulo. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. E aí tem uma hora que, na matéria bruta dele, que o Pan mostrou só um resumete. O cara que eles contrataram pra ser o sósia do Ronaldo, um cara que eles contrataram, que não é badalado, falou: ô cara, deixa a Sabrina trabalhar. Você veio aqui pra me ajudar ou vai paquerar a Sabrina? É o ator pornô lá? Não é. Não é o ator pornô, é um carinha outro, um outro cara. Que fizeram uma pesquisa, uma agência de modelos. Cebola! Oi! O que você acha do Senna fazendo matérias esportivas? Você acha que rola? Fazendo dupla ali? Eu acho que rola sim. Eu acho que oportunidade aqui não falta, né? A oportunidade é que não falta pra eles, né? Que não falta ou que falta? É que falta pra ele ter, pra eles estudar a capacidade que o Senna tem entre as câmeras. Falta, né? Ou não falta? Falta. Não. Primeiro vocês que não falta. Mas falta ou não? Não, vamos decidir. Ronaldo. Ô, Nego, decide aí. Falta oportunidade. Que como o Senna faz parte do programa Pânico. Pois não. Falta oportunidade pra ele participar do programa Pânico na TV. Daí já é dos chefões, né? Aí já é dos chefões. A gente não pode opinar nada. Mas você pode fazer uma campanha aí, começando por Brasília. Você e o Kainan, Bandeiras, Senna na TV. Pandiroba, Samara. Pandiroba, isso, ó. Pega toda a turma de Brasília aí, ó. Na Esplanada dos Ministérios, vão lá. Isso. Na casa dos deputados, junta os deputados, senadores, né? Isso. Vai lá, gente, falar com o presidente. Pois não, Luctor. Bem, companheiro, muito obrigado. Mas é o seguinte, eu queria comentar uma coisa. Eu gosto muito das matérias do Alfinete, só que às vezes eu acho que a matéria do Alfinete, ela fica restrita a um humor assim, meio regional, entendeu? Aquela coisa assim, tudo bem, né, dos times paulistanos e tudo mais. Mas eu acho que, de repente, se o próprio Senna, com muita propriedade, que entende do assunto também, quem sabe realmente não seria um gancho aí para o nosso amigo Senna, fazer também parte aí, ou pelo menos uma parte aí, das matérias esportivas, no caso aí do futebol, né? Porque o que eu noto que falta às vezes é uma pessoa para revezar com ele, que entenda também de futebol, né? Igual o Alfinete, me parece que é aquele torcedor inflamado, né? Aquele torcedor fanático mesmo por futebol, pelo ele Corinthians. Ele tem a manha, né? Ele conhece. Uhum. Vamos ver, quem sabe, né, Seninha? Quem Vamos sabe? Vamos ver. Vamos ver o tempo Senna na TV. Campanha Senna na TV. Muito bem, Dai. Nós tivemos o nosso querido Molusco, presidente, e o Clô, né? Uma talvez a aparição do Clô. Talvez, Bill, né? Talvez, né? Na passeata dos ciclistas. E aí, você sairia? Se você andaria de bike desnuda? Não. Com certeza não. O que você achou da matéria? Eu gostei, comparando com a matéria do ano passado, que foi o Chloe e a Magrisa, foi bem melhor, até porque por causa do Chloe, que foi engraçado justamente por causa dele, e eu gostei, foi isso. O Ceará é muito legal, né? Eu gosto também quando ele faz personagens assim, tipo o Chloe, quando ele sai um pouco do Silvio. Só aquele negócio Vesgo e Silvio. Pô, quando ele faz um negocinho diferente, ele sobressai, né? O ruim é que agora, né, acabou, pelo jeito. Agora sim, é mais ainda que ele vai ficar preso ao Silvio só, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Leandro. Ah, pode imitar o Galvão ainda, né? Ah, mas pois o Galvão não. É ruim, mas o Galvão, pô. Galvão não é. O Galvão é ruim, pô. Nem se compara. Vai fazer ficar preso ao Silvio, olha. Leandrão, e os ciclistas? Ué, cara, infelizmente eu perdi essa matéria, cara, eu não assisti. Você não viu? Você sairia peladão na bike, sentado no cano? Ué, cara, se fosse pra todo mundo sair no desespero correndo de tanta monstruosidade, até que eu toparia, cara. Que bonitinho, rapaz. Cebola também topa, Cebola? Eu não. Vital, você gostou da matéria? Gostei, eu não assisti a matéria por inteiro, assisti só algumas partes que eu vi no YouTube. Todo mundo foi pro Fantástico? O que que tava passando no Fantástico? Que todo mundo mudou. E a televisão queimou, por isso que não assisti. Porra, queimou na hora do... É Fantástico. Azar, Ronaldo. Cara, muito azarado. Nossa. Queima a televisão. Aí, como é que assiste? E aí, Senna? Você foi lá ver, Senna? Você chegou aí na Paulista ver? O curioso é que eu não soube em tempo, senão a Falzone teria me mandado um e-mail avisando do passeio. A Renata. Ela não fica nua, né? Ela fica de topless, porque... Não pode ficar pelo nu, porque tem uma lei muito antiga do Código Penal que proíbe nu frontal. Ah, mas ficar de topless é frontal, né, não? Mas nu inteiro, entendeu? Por completo da cadeia. Atentado a pudor. Ah, é verdade. Ah, tá. Eu tomo um gancho bonito. Muito bem, muito bem. Então, os ciclistas, depois o Vesgo e o Silvio, naquela musa da beleza interior, esta saga sensacional, locutório. E aí? Ah, cara, eu vou te falar com sinceridade. Aí eu vou dar uma dizer crítico aqui. Eu acho que, poxa, o quadro já... Ah, já... Ronaldo! Já foi, né? Eu acho que perdeu a graça, pra mim, pelo menos. Um beijo muito mais graça, não. Alguém gosta do quadro? Ah, é legalzinho, mas eu ainda prefiro eles nas festas, é melhor, mesmo que também tá chato, mas enfim, eu prefiro eles nas festas. Você tá comentando no blog do Vesgo ainda, Dai? Oi? Você faz um post no blog do Vesgo, não faz? Faz. E aí, continua como lá? Como você sabe? Normalzinho? É porque eu sou um cara muito bem informado, eu estou apresentando o podcast, você tem que estar informado de tudo. Mas e aí, como é que tá lá? Porque você tem que falar meio do Vesgo, mas o Vesgo não sai disso, né? Como é? Tá difícil? Pois é, né? Mas vem cá, como é que sabe que eu posto lá? Informações, tem muitas informações. Vital, o que você acha, Vital? Vesgo e Silvio na Beleza Interior, Vital. É, essa matéria eu nem tive vontade de assistir. Então um abraço. Pra você também. Pode falar. Até mais. Aí. Seninha, defende aí o Vesgo, pô. Esse quadro aí das belezas interiores? Isso. É pra, vamos falar aqui também, pessoa de com idade avançada tem alguma beleza. Ver se... Mas não aparece só velha não, cara. Tem mulher nova também, feia pra caralho nesse quadro também, bicho. Tem. Cuidado, tem criança ouvindo. Feia mesmo. Mocreia. Maldita. Draga. Pra mim, não é. Deveriam fazer outras coisas mais positivas. É como é o verão, né? Tem que ter alguma coisa de verão. Tá acabando o verão também, né? Só acho que tá acabando. Foi o último final de semana de verão. Aí já começa o corno, vai, vamos ver. Beijo na boca e tapa na cara, é melhor que esse quadro. Pô, falando nisso, e o Rabin, hein? Rabin se perdeu, né? Pô, o Rabin se perdeu, cara. Ficou ali na rádio, tá meio encostado. Falou que já não vai mais contar piada, porque a turma tira sarro dele. É difícil, claro, adaptar pro rádio, né? Começou, foi o primeiro jogar praga, foi o Cebola. O Cebola falou primeiro: quero ver quanto tempo o Rabin vai durar. Ele fez essa aposta, lembra-se? No final do ano. O Cebola jogou praga no Rabin. Ô, Senna, a Samambaia quebrou o pé mesmo? Quebrou mesmo. Nem foi no lançamento do calendário ontem. São Paulo, de uma marca de camisinhas. Nossa. Como é que eu arrumo esse calendário aí, Senna? Pô, manda pra gente aí. É, Senna, eu vou fazer essa caridade. Dá um recado pra Alice, pra ver se consegue fazer um... Tem que falar com o Emílio, quem sabe ela... Fala com a Piu Piu, pô. Vou falar com a Piu Piu e ver o que eu consigo. Isso. Fala pra ela vir trazer aqui em casa. Bem dó. Bobão você, né? Bem dó. Pé quebrado, que não foi no evento. Se ela sentou na cadeira, no pânico, no domingo, é porque ela foi jogar um futebol com umas amigas, e aí quando foi chutar, torceu o pé. Olha que bonito. Nossa, jogando véio. Bola. Deve bater um bolão. Ronaldo! Então, pior que é, foi quem diria que a Samambaia ia ficar com as raízes inchadas, né? Olha a piada. Ha ha ha ha, Rabin. Ai, meu Deus do céu. Essa foi muito boa, assim, né? Foi muito boa. André, precisava dessa risada pra essa piadinha, mais ou menos, não. É o seguinte, então tivemos daí, depois do presidente Molusco, que foi feito pelo Carioca, o Carioca fez... Faz direto político, o Carioca, né? Ele fez o Kassab, que é o prefeito Kassab, da cidade de São Paulo, e junto com os mamíferos, até tiração de sarro ali, eu lembrei da... Lembrei da Parmalat. Eu ri demais desse quadro, bicho. Lembrar da propaganda da Parmalat foi coisa de gênio, bicho. Foi coisa de gênio, César... O César Povilho foi sensacional, rapaz, jogando leite na cara do anão. Ele só fez mu, né? Fala, Dai. Olha, eu não sei se eu rio das coisas mais sem graça que tem, mas eu não prestei atenção na matéria inteira, por quê? Porque eu fiquei rindo do jacaré que tinha ali. A matéria inteira fiquei rindo do jacaré. Jacaré é mamífero. Eu gostava do Povilho, que ele chegava e falava, aqui é vaquinha, fala vaquinha, mu, só fazia mu, mu, mu, um mu meio sem graça ainda. Cara, o César Povilho tá se destacando muito, cara, eu tô gostando disso. Eu acho que ele tá conquistando cada vez mais, hein, o nosso querido diretor Alan. Essa semana não teve a Malisa, né? Graças a Deus. Já e nem tá semana passada. Eles anunciaram, teve um quadro do Povilho também, do repórter Povilho, que eles anunciaram e não chamou também, não teve? Semana passada, né? Foi semana passada. Não nesse domingo, no outro domingo. Igual mínimo, né? Não, no domingo passado ele apareceu, hein? Mas de carnaval não. Não foi do carnaval. Não, ele apareceu domingo sim, Sammy. Foi dos anões lá. É, domingo passado. É verdade. Agora, nesse domingo, chamou a matéria dele, que eu não lembro qual que era, e não passou também. Dois quadros que ele participava, não foi ao ar. Aliás, sempre tem isso, né? Que nem na outra semana foi o da Marisa, tudo bem, graças a Deus. Matéria vai pra geladeira, né, cena. Mas os caras não calculam o tempo, pô. Não dá tempo de colocar, os caras têm que saber, a pressão da audiência, né? Com essa história de tentar dar uma rasteira na Record, rasteira então, mas é isso que eu fico pensando. Antes eles enrolavam até no palco. Não tem mais isso no palco, eles estão muito rápidos ali no palco, tá rapidinho, a presença de palco deles é mínima. Eu acho que por causa dessa velocidade que o Pânico vem tendo uma audiência maior também, viu? Parou de aquela coisa. Deu 15, né? Deu 15 pontos, pico de 15 pontos nesse domingo. Pode ver, cara, o programa volta, chegou a agradecer na hora lá. O programa volta, já chega um merchan e já solta o quadro. Tá rápido, tá bem dinâmico. Eu tô gostando dessa forma que tá sendo apresentado. Ah, mas o que era bacana também era aquela interação no palco, né? Que não tem mais. Que não tem mais, infelizmente. Mas a maioria daquela interação no palco era merchan, cara. Era merchan. Não, eles levavam o papo. Sempre tinha alguma outra coisinha ali. Tinha alguma coisa, nem que fosse no final, tinha alguma coisa. Mas antes tinha interação no palco e os merchans. Agora ele fala só os merchans. Interação mínimo agora. É, teve menos. Deu uma boa melhorada. Em comparação ao final do ano passado, nossa, tá melhorando diferente os merchans. Mais de 15 minutos passa mais imperceptível, né? Gelado! É o efeito da crise. É o efeito da crise, né? Nada positivo e um negativo. Não, e outra, eu acho que eles souberam distribuir melhor, né? Porque no começo, quando eles começaram a ter vários merchans, eles decidiram botar tudo no começo, ficava meia hora de programa só com merchan. Agora não, eles colocam um merchanzinho, entra uma materinha legal ali, coloca outro, entra outra coisa. Estão sabendo levar bem. Pô, eles abriram com a Sabrina no último domingo, cara. Sabrina, geralmente, eles seguram pra caramba. É verdade. Dá pra botar é verdade, lá então, em cima. É verdade. Né? É verdade. O quadro do impostor também tá muito bom também, cara. O pessoal tá muita gente esperando esse quadro, né? Pra ver o que ele vai aprontar. Segurando bem, é porque a imprensa também espera, né? Falando em impostor, vocês viram aí do MTV na rua? Assistiram esse caso que aconteceu? Que ele foi tentar lá invadir e a apresentadora desmascarou ele lá. Ah, você é do Pânico e tal. Ele até ficou meio sem graça. Ah, a MTV. Verdade, tá no blog da MTV. Tem vídeo no YouTube? É, tem aqui um vídeo aqui no site da MTV. Deixa eu pegar aqui. É o MTV na rua, né? MTV na rua. É esse mesmo. Ô, Sami. Oi. Deixa eu dizer uma coisa nesse negócio do impostor aí. uma observação. Pra alguém que quiser levar lá pra eles lá, tá tudo bem. Eu acho que esse negócio assim tá ficando muito na cara, velho. Eu acho que ele tinha que fazer um quadro, um sim, aí dava um tempo, depois fazia de novo. Porque tá indo um atrás do outro. Mas ele tá fazendo a mesma história do repórter inexperiente do CQC. Eles gravaram muita coisa. Não, porque teve o da Hebe agora. Teve o do Carnaval também? É, mas Carnaval ele tinha que dar um tempo agora, sabe por quê? Mas teve do baile gay, tava acontecendo no momento também, né? Eles deviam deixar gravado festa, tudo, né? Eles colocaram um lote enorme. Tava tendo conta. Carnaval, eles colocaram o Carnaval, entendeu? Então acho que é por isso que eles estão colocando isso, pra eles não perderem o momento central disso. Mas também, sabe qual é a outra queimação? Sabe qual é uma outra queimação também? É colocar, tipo, o depoimento lá das pessoas também, que não tem nada a ver, entendeu? Pra mim, acho que não tem nada a ver. Aquele negócio lá, tipo, aquele... Como aquele assim? Cara falando. Ronaldo. Peraí, lógico que tem a ver. É bom aquele do Ronaldo. Ronaldo. Depoimento. Ronaldo. Você entendeu? Acho, sei lá, que nem aquele cara lá, aquele Eric Johnson lá. Ah, não sei o quê, porque eu sabia que era não sei o quê, e não sei o quê mais, e não sei o quê. Ah, sim, não, é o cara da Jovem Pan AM. Ele liga pras pessoas e pergunta. Não, isso aí dá credibilidade pro cara, pra dizer que realmente foi enganado. Eu acho legal, porque você vê a reação da pessoa que foi enganada, entendeu? Eu acho que tem que ter isso, porque só vai soltar o quadro lá e nenhum depoimento de nenhuma pessoa. Pô, o cara conseguiu enganar, entre aspas, não sei se foi verdade, o pessoal da própria equipe, hein? Ronaldo. Vem cá, vocês não sentiram que foi meio combinado agora nessa da festa da Hebe? Eu achei que ele não... A entrada dele foi muito fácil, né? É, ele conseguiu filmar ali de pertinho, conseguiu tirar foto com a Hebe, eu acho que ele... Muito fácil. Eu acho que teve coisa aí. E eles têm uma relação muito boa com o SBT, então pode ter rolado alguma coisa ali. Eu acho que lá dentro pode ter sido facilitado, mas na entrada eu acho que não, cara. Eu não sei, né? Outro também, o lado positivo, que pode ser que o impostor tenha se dado bem, porque a Hebe tem algum laço positivo com... Até já falou numa entrevista, o Tutinha na Playboy, falou que ele já foi diretor da Hebe na época da Record. Tutinha na Playboy? É. Tutinha na Playboy. Tem entrevista, você pô. Nossa, 20 perguntas. Dirigia a Hebe na década de 70 na Rede Record. Playboy da Tânia, é isso? Quem quiser. Exatamente, ver. Tá lá. Muito bem. Tá nesse trechinho especificamente. Você pode tentar dar uma verificada que eu tô falando. E a Tânia vai pra Fazenda mesmo, hein? Vai. Ah, ainda não sabemos, né? Não sabe ainda, né? Vamos ver. Só sabemos que o Dado Abel já foi pra cadeia. Nossa. Uma ordem judicial porque ele foi no mesmo camarote que a Luana Piovani. Mas o Dado Labella foi mandado embora da Record. O Dado Labella foi mandado embora da Record. O Labella tomou um pé? Eu acho que ele foi mandado embora. Uma estica. Ele não é ruim, né, cara? O cara não consegue cantar, não consegue atuar direito. Agora vai cantar na cadeia, vai falar. Tadinho do Dolabella. É. Muito bem, falando em Dolabella doidão, tivemos a Amy Winehouse, que é aquele jeitão de sempre, tudo mais. Alguém quer destacar alguma das M's que tivemos nos últimos domingos? O fogo naquela moto foi muito massa. Eu gostei da minha foi massa. Arrastando a moto também foi muito legal. O carro foi legal. Botando fogo no carro foi legal. Santana. Autoescola. É. O Pânico tá gastando, hein? É. Não, não acredite tá tendo... em tudo que você vê na TV. Então tá bom. Então vamos aí, rapaz. Como é que vai explodir um carro assim de boa? É, não. Tirou? Aquilo foi real. Foi uma bela computação gráfica aquele ali, né? Que? Aquilo foi real. Ah, que não, isso. Lá foi computação. Tá aquilo lá foi, não foi real, não. Quer dizer que a explosão do carro não foi real, não? Tá, não. Foi não, gente, vocês estão viajando. O que é isso? Vocês nunca ouviram falar de efeito? Claro. Foi real, não. Tem razão, hein? Um efeito. Peraí, foi real ou não foi real? Contrataram um filme pra fazer explosão com o carro. Não, lógico que foi. E lá foi efeito especial. É, muito vê que lá, então. Tu vê que na hora lá, quando ele joga, na hora quando ele pega o... Fosta. A pontinha do cigarro que fez a produção. Pera aí, que eu falar. Na hora quando você pega aqui, quando ele pega a ponta do cigarro e na moto e joga, a câmera muda. Você vê que faz muda. Aham, tá. Então é, também ele não quebrou o vidro, ele não fez nada no carro, não destruiu. Ele não arrastou a moto. Marcelo de Sena. Foi real ou não foi real, Sena? Responda. Pelo que eu peguei informações do pessoal que fez parte da organização, ele tocou mesmo fogo no Santana Velho. Claro! Tocou mesmo. E tinha uma maquininha. Parceria com a. Abre o jogo, você é a M, né? Lógico que você pôs fogo no carro lá. Fala pra Eza. Eu não sou a M, é outra pessoa, é um amigo do Eduardo. Ô, Senna, é verdade, muita gente diz que você é a M. Eu não sou. Não é mesmo? Conta aí. Não, não. Ele não fala, gente, é contrato assinado, ele não pode falar que é ele, é contrato não assinado. Pode falar que é. Tá. Aquela pinta não deixa enganar, hein, Senna? N! Porque eu não sou tatuado. Bom, Seninha, vamos aproveitar que você faz o nosso querido Arte da Bola. E tivemos a volta do nosso querido Ronaldo. Desde o último Panicast ele não tava jogando Ronaldo? Ainda, agora ele já está. Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. E aí o Ronaldo já fez alguns gols, inclusive contra o Palmeiras ele fez aquele gol e foi lá pro alambrado. E os caras criaram então agora o Comemora Ronaldo. O que você achou? Muito bom, cara. Genial. Eles não gostaram quando fizeram a filmagem. Tem outros, nem não gostaram muito. E um deles que tava lá é o Carioca. Você viu? Era um Carioca. O Carioca se machucou naquele tijolo lá. Não machucou, não? Imagina, ele com a mão inchada. Vi lá a mão dele, tá cheio de calos. Aonde? Doideira, né? Nos tijolos. Será de Karate Kid. Comemora, Renan. Pior. Comemora, Ronaldo. Pô, os caras foram também na feira, né? Na feira foi a mais triste. O pessoal destruíram tudo na feira. Criou a barraca de cabeça pra baixo. E o cara juntava o dinheirinho pra comprar as coisas pra revender. Tem aquela vez do Ceará, sabe? Dos balões na praia, vocês lembram? Do balãozinho lá. Os caras mostraram depois. Né? Não, o pior foi o da placa, né? Do quê? Qual da placa? O da placa lá, que eles quebraram a placa lá na praça. Ah, sim. Mas aquela placa já tava meio. Tava indo pro céu. Tava meia brava já. Não, uma coisa que eu gostei também, que eu ri muito, foi aquele Melhores Momentos. Eles relembrando a Sabrina sendo jogada lá na. Ronaldo! Lá em Itaguaçu, lá nas. Sei lá onde. Na Cascata. Nas Cataratas. Foi uma coisa. As Cataratas. Cara, mas aquilo lá ficou muito mal feito. Você vê como muito que é o bonequinho. Não. E eles não colocaram como se pra tentar pelo menos fazer uma coisa bem feita, uma montagem, enfim. Montagem não. Edição. Entenderam, né? Sim, é diferente de um Hermes e Renato, por exemplo, que eles fazem de propósito pra mostrar o negócio. Aqueles bonecos lá, eles mostram mesmo que é boneco. Mas o Panic podia dar uma disfarçada, né? Já que eles falam tão sério que vai pular, que não sei o quê. Eu posso citar um outro bem legal também? City. Foi aquele lá do Bolinha lá em cima do caminhão jogando água na galera. Que tem? Refrescando o calor. É, por causa do calor, boa. Aquela lá foi massa. O Bolinha lá, né? O Bolinha Robert. Bolinha conduzindo a mangueira lá. Taça da bunda branca. O Paulinho entrevistando o pessoal e ele jogava água. E ele jogando água. Meu querido locutor, é o seguinte. Sim. Você sabe que o nosso querido Bola virou o saco de pancada do programa. O Ivolando do Pânico. O Ivolando do Pânico. Pô, e então os caras têm o quadro Cinco Maneiras com o Bola. Neste domingo tivemos maneiras de fazer churrasco. O que é isso, bicho? A criatividade que eles têm, meu Deus. Eu vi um pedaço da matéria. Pô, os caras bolinha estão ficando cada dia mais louco, né, bicho? Porque agora ele vai. Não, o bicho da turbina foi sacanagem com o bolo. Da turbina foi o melhor, cara. Como é que eles pensam nos troços desses? Não, eu achei legal ele tirando o óculos. Tá derretendo o óculos, pô! Ele me xinga, mas ele não na tá grelha também foi sacanagem, gente. Não, derretendo o óculos, ele vai tirar o óculos, cara. Ele é louco, imagina. Não, agora mas ele já tava com aquele gel, né? Aquele. Pois não, mas no olho não, né? Ele teve que proteger o olho com a mão depois. Hein, mas o agora da churrasqueira, o Bolinha ficou com medo, vocês viram, né? É. Assustou, mas também... Né? O fogo tava batendo na perna do cara, pô. Tava visível o fogo batendo. Como é que pode um povo ter uma criatividade daquela, né? Botar o... É, pra fazer maldade é fácil. Criatividade, cara? Aquilo é Joseletice pura, fi. Ali rola um dinheirinho ali. Faz ali. Putz. Rola um dinheirinho como? Ronaldo, só na pomadinha. Ah, a questão que eu queria colocar aqui é o seguinte, eu queria ver como é que é feito esse treinamento, que é lógico que todas essas bizarrices que eles fazem aí, lógico que já foram testadas, já foram analisadas, né? Também foi tudo aprovado pelo Inmetro, o Inmetro deu liberação pra fazer, é. Também mandou o pessoal de Brasília pra ver se não se pode fazer também, né? Porque tem que mandar o resumo pro pessoal de Brasília, pra não ter criança tendo queimadura. Não repita isso em casa. Como é que é? Eles fazem os quadros profissionais. E depois manda pra Brasília pra ser provado? Porque como é o quadro do Bola, tô falando que o Emílio me falou, quando tem esses quadros do Bola, eles avisam, mandam um texto pro pessoal de Brasília pra ver se eles aprovam, porque como coloca em risco a integridade física, pra ver se... Se a justiça aprova, tá certo, é verdade. E ainda pra passar... Pra passar na TV. Pra não ter que o e-mail, como eu disse, pô, pegar então o terno. Os caras de lá, os caras de Brasília é muito mais Joselito ainda. Como é que eles deixam passar isso? Ah, vai saber. É humor, pô. Mas não custa eles darem uma verificada e dar um sinal verde, né? Então, verificou, deu o sinal, beleza. Propina, é uma... Propina. É pro cara poder dormir tranquilo, entendeu? Não precisa botar o terninho, né, cena? Exatamente, o Emílio já falou isso durante o programa do Pânico na rádio. Depois eu vou comentar com vocês o que que ele disse. Pô, teve um dia que Pois não, Dai. É, não, eu só ia dizer, não sei como criaram um problema com aqueles quadros da Marlene lá e com esses aí não tão falando nada. Acho que era por causa do horário. Ah, é verdade. Muito que agora é hora. É isso, então. Por isso que não. É, mas o quadro da Marlene não voltou. Ah, não quiseram voltar, acho, né? Não sei o que aconteceu, porque teve aquele lance da Sabrina fora também, e aí a Marlene ficou fora do programa e tal, não quiseram voltar. O Langeris. Putz, era adeus. Bom. Em perigo, que saudade. Que saudade. Mas tava falando do terninho. Rapidinho, doutor, só pra completar sobre o terninho, que teve um dia ainda na rádio também, que o Zuckerman mandou um... Falando, acho que do Falabella, se eu não me engano. Falabella e Frota na Record, a sondagem. Isso, aí ele mandou uma lá, o Emílio ficou nervoso, falou, isso, você fica falando, depois sobra tudo aqui, ó. Foi Daniel Zuckerman que falou, viu? Pessoal, assessoria do Frota, né, Falabella. É, então, ele... senão os nego processa mesmo, né? Se é a Preta Gil, processa. O Daniel teve que vestir o terninho nesse mês aí, né? Parece que até o Emílio citou isso num dos programas da rádio. De novo? De novo o quê? Ronaldo! Não, é outra coisa. Então um abraço. Fala, locutor. Não, vocês estavam falando que... É bom lembrar que sempre quando existe esse tipo de matéria, né? Que coloca alguma coisa da integridade física em risco, não tentem fazer isso em casa. Isso é feito por profissionais. É sempre lembrado pelo Emílio antes da matéria ser exibida, né? Isso, e o Bola fala depois também. Profissionais, ele toma um tapa na cara logo em seguida. Uhum. Coisa sensacional. Não tente fazer isso com seu avião em casa. Aquele do carnaval, os negros metiam confete na boca dele, ficava louco. Aquilo foi muito. Vamos seguindo então. Bom, o impostor nós comentamos, né? Ele foi lá no. Na Hebe. Ancília Diniz. Muito estranho, né? E tudo mais, mas. Tinha que fazer, faz, né? Faz parte. É, então. É estranho. O bom, mandou um Paulo Loyola e passou facinha ali, entendeu? É, foi estranho. É igual a senha Pelirari, né? Ô, Samir, pois não. Uma coisa que é interessante também no programa retrasado foi o pessoal do Pânico entrando ao vivo na festa da Web. Da Web. Da Web. Da Web. Da Web. Da Web. Da Web. Onde o Wikipedia? Ronaldo! Aí, né, o. Eu achei interessante foi que quando eles foram entrevistar aquele rapaz lá da Record, o Brito Júnior, que era da Globo. O Brito Júnior, estamos ao vivo, ele, duvida. Ele foi lá, abriu o negócio e viu. Rapaz, não é que tá ao vivo mesmo? É, então o pessoal duvida, né, do Pânico. E os caras botando as velas passando lá atrás. Achei sensacional a ideia das velas. Muito bem bolado. E aí eles completaram a matéria, né? Que passou nesse último domingo também, a matéria na íntegra, né? Entraram ao vivo e mostraram a matériazinha com o Roberto Carlos anão. É. Que não cantava nada, né? Que não cantava nada. Eles gostam de usar anão, né? Os mamíferos também tem um monte de anão. O jacaré. Ah, também teve. Não foi nesse último domingo, mas teve o Vesgo com o Bola lá no Mar de Graz. É isso? Que chama? É, exatamente, Mar de Graz. Mil horas até do Jazz pra Campo. Que coisa sensacional. Eu lembro que no I, acho que é o I Entertainment Television, que passa, mostra aquele carnaval, naquele Naked Wild On, aqueles negócios lá. Eles mostram a mulherada mostrando o peito pra receber colar. Que coisa doida, né, bicho? Depois disse que o brasileiro que é ousado, né? Falando mal do brasileiro aí fora. Sim, dizendo isso. Que rola essa sacanagem e tal. E lá é o povo nesses negócios aí. E os dois se divertiram, né? É. Gostou, Dai? Gostei. Achei legal, uma tela diferente. Pelo menos, tá, que nem eu disse, eu prefiro eles nas festas. Mas aí mudou a dupla, Vesgo, Bola, numa matéria internacional. Foi divertido, gostei. Diz que mudou por causa do aniversário do Ceará. Eu não acreditei muito nisso, não. Sim, é, acho parece que esposa, ele tava... Eu acho que a esposa dele que tava morrendo de saudade, né? Fazer um descanso também, né? Porque não, parece que eles... Mesmo. Por causa do aniversário, ele tipo, tirou umas férias, daí... Mudou, né? Ele foi pra Floripa, foi o que eu vi. Mas o Bola se divertiu, né? Puta, o Bola é legal. E tem outro detalhe, né, curioso que eu dei uma olhada, Samir, que na voltando à história da Hebe, tinha uma breve intrigas. Era o Ceará e o Vesgo, Mendigo e Vinícius e Gugu. Sim. E o cara, o Chico Mustafa. Três cabeças na mesma festa. De novo. Na festa da Hebe. É. Vocês viram? Da Hebe aparecia o Cortez também, do CQC. Aparecia todos os caras juntos, né? Mas vocês viram o mendigo e o Quietinho atrás fazendo no caras ao vivo. E bocas pra cá? É, então. Nossa, eu ri muito daquilo. No ao vivo, eu comecei a dar risada também. Eu imagino também os caras no estúdio, acho que eles devem ter falado alguma coisa também. O Bola ali, o Emílio, os caras devem ter começado. Pô, esse mendigo, filha da puta. Traíra. Muito bem. Teve também, eu até escrevi aqui o destaque, que eu gosto de futebol, acompanho muito futebol, estamos aí com o Senna também, Leandrão. Pô, meu mico me comeu, que foi os caras do Sport TV, bicho. Ou isso aí eu vi ao vivo, velho, eu tava assistindo o jogo. Antes de começar o jogo eu vi isso. O jogo foi um jogo aqui em Rio Claro, o jogo que eles falaram da garota. Eu tô curioso pra saber quem é essa repórter da Bandeirante. É repórter da Band, é a Paloma. Paloma Tocci. Escreve aí, T-O-C-C-I, Paloma. Ela é sensacional, eu tava lá no campo e eu vi. Ela é linda mesmo. E é a cara na Rádio Transamérica também. É que o Pânico não mostrou tudo, mas no YouTube mostra tudo. Os caras zoam até a banda daqui de Rio Claro e tal, que era Palmeiras e Rio Claro o jogo. E aí a banda ia entrar e os caras começam a falar da banda, e depois fala das gostosas, aí fala da repórter da Band. E também teve o outro, que foi no São Paulo e Santos, que tá o Milton Leite lá, e os caras comentam... Eu vi o vídeo pelo YouTube, depois eles falam do lance, fala do Corinthians, que o Corinthians merecia a primeira divisão no Brasileirão, senão não tem graça e tudo mais, não sei o quê. E fala do Rogério Ceni. Rogério Ceni é chato pra baralho, chato que não é cara. Nenhum né? Mentira não é. O Rogério Ceni é isso aí, né? Ronaldo. Mas é isso aí. É um destaque do meu mico me comeu. Eu não lembro se teve outros micos durante os outros domingos. Alguém quer destacar mais alguma coisa dos pânicos na TV? E a Sabrina Sato que foi entregar o troféu, só que o Rogério Ceni, assim que recebeu o troféu, mostrou que estamparam um famoso dedo de resposta pra Sabrina. E você sabe que teve essa matéria... Não, mas eles também entrevistaram aquela mulher também lá, da que eu chuparia até a frieira dela também. Ela tava lá também. Ah, Paloma. Então. Joana de Assis também tava lá, que é minha queridinha, que sempre me escreve nos tempos livres, no Skype, no Orkut, por exemplo. TV? É. Queridinha. Ela é bonitinha. Eu falei com ela, até na matéria aqui no Pânico que foi pra geladeira, eu entrevistei ela. Destaques. Mais alguma tem outra coisa também? TV? Que... Brincadeira, meu! Ô, louco! Nessa matéria, Samir, uma coisa que vocês não repararam, acho que muita gente reparou, quando o Cristian falou, o que é o São Paulino? Aí falou, bam, sabe o que aconteceu? Um dos caras queria chamar o Cristian pra porrada. Ah, verdade. Nossa. Verdade. Mas será que ele deu um soco no Cristian mesmo ou só ficou de marmelada mesmo ali? Ou aquilo aquela ali afirmação. Foi... Gracinha. Ou aquilo... Ronaldo ali foi propaganda. Não, fizeram uma gracinha ali, pô. Mas comprou uma briga feia, né? Foi a primeira vez que ele comprou briga. Da história não, mas não teve repercussão, você viu que nem comentaram. Lá foi mentira, depois, né? Foi mentira. Assim, não, eles não comentavam, acho, no palco ali. Né? Falavam alguma coisa do tipo, ô, oh, pior quase apanhou, não sei o quê. Não falaram nada depois, nem na rádio não falaram nada. Tipo, afinou pro cara, algum negócio assim. Senão acho que eles tinham comentado, se fosse algo mais sério. Destaques, mais destaques da televisão? Quero destacar aqui a edição, que eu tô gostando muito. Eles estão pegando assim vídeos de outras matérias, linkando com palavras. Achei muito legal. Ronaldo. É, na matéria também do Cristian Piol com a Sabrina em Ponta do Leste, que falaram o nome do rapaz lá, o Tomás. Aí já colocaram Tomás Turbando e tal. Achei legal. Mas que graxinha! Puta que pariu, só o que faltava. Mas eu tenho achado que eles estão diminuindo as edições, ou é impressão minha? Como assim? Eu acho que não tá, não. Até o Ceará já tá até sabendo quando entra as vinhetinhas, ele mesmo avisa. Põe o cavalo aí. Ronaldo! Tem que eles estão pegando mais pesado naquele. É, principalmente o Vesgo e o Silvio, sempre nas cabeças das matérias, eles sempre falam assim. Ronaldo! Ah, agora me perdi, não sei como é que é. Ah, esquece. Como? Mas que gracinha, tipo, ela se perdeu, gracinha. Se faz errado, os caras mostram na edição, é isso? Não. Peraí, gente, vamos tentar entender. Coloca aí a vinheta, tipo, como se fosse o erro que o editor tá botando, entendeu? Só que ele faz de propósito, entendeu? Mais ou menos. Mais ou menos, tá. Prestem atenção na próxima vez nas matérias dele que vocês vão ver. Entendeu o que eu tô falando? Eu acho legal algo que o mendigo fazia, que agora o carioca tá fazendo, eles mostram. Tipo, ele tava de molusco, do presidente molusco. Aí passa um cara na rua, grita: ô, oh, carioca viado! Ele já xinga, vai tomar o Esse cara põe no ar. Né? É, sensacional isso. O mendigo fazia direto, porque os caras zoavam a Sabrina, passavam: ô, oh, mendigo, Sabrina é gostosa, ele vai se fuder. Filha da puta, sua mãe, não sei o que, achava sensacional. Mas eles fizeram com o Vesgo também, tu viu? Mas o Vesgo xingou? Vesgo xingou também. Vamos seguir? Também vamos seguir ou não? Vamos lá, tô no rádio agora. Exatamente. Pois é. Mas antes do rádio, nós temos a enquete. Mas que gracinha, fala aí, Leandro. É, a enquete dessa... Tiveram duas enquetes, né? A outra eu não me lembro mais. Vai, a que está agora, para que as pessoas possam votar. Bem, a enquete dessas semanas, né? Porque tá meio abandonado o nosso querido blog. O ano de 2009... O Pânico na Rádio nos apresenta um notório entrevistador nordestino, o Sr. Jocha, do Portal Line. Esta é a questão: qual dessas personalidades seria uma boa pedida para de uma de suas complexas entrevistas? Bem, eu citei pessoas aqui bem aleatórias, pessoas muito difíceis de aceitar, né? Inclusive tem uma pessoa aqui que eu coloquei devido à repercussão que teve na Suíça, né? Que foi a Paula de Oliveira, a brasileira mentirosa. Pus também o Fábio Assunção, médico, se o médico permitir, né? O da Atena, né? Que é aquela história do sapo lá, que agora tava no programa, não sei se tá tendo mais. E o Jorge Cajuru, né? Que sumiu, né? E o resultado foi que 49 votos, querem o Cajuru de novo no Pânico, né? Figura carimbada lá da rádio, da entrevista lá no Pânico. Mas você mesmo colocou lá, e é uma boa pergunta, será que está vivo, Cajuru? Pois é, eu coloquei um comentário pra dar uma engraçado, né, um pouquinho, né? Ronaldo! Tava meio sem ideia também no dia, então. Beleza, maravilha, então, esta enquete, ano de 2009, Pânico na Rádio, e o Joshua. Que pena! Pena, pois sou ela, me entende, me acode, na queda ou na ascensão, ela é a paz, na minha guerra. Muito bem, Dai, você vai e você não fica para o rádio? Pois é, não adianta. Uma porque eu tenho que acordar cedo amanhã e outra não pude escutar nenhum programa essa semana, então eu vou indo. Então deixe suas considerações finais, por favor. Minhas considerações finais, ok. Deixa eu ver. Ronaldo! Não sei o que falar. Fala que você quiser. Saudade de falar com o Panicast, estava há muito tempo querendo falar, assim, não podia. Então tá, vou procurar participar mais, a próxima vez eu fico até o final, tomara. E é isso aí. Ok. Valeu, gente. Beijinho. Se cuida. Linda! Beijos. A Dai tá loira, né? A Dai tá loira. Tá loira. Tá loira. Bicho. Profissional. Tá loira, tá bonitona. Loira. Uma salva obrigada, de palmas para a Dai, gente. Uma salva de palmas. Muito obrigada. Nossa senhora, não me ouviu direito, gente. Tchau, Dai. Se cuida. Tchau, cara. Muito bem, vamos fazer o seguinte então. Depois da saída de Dai, nós vamos para o programa da Rádio Jovem Pan, a Semana em Pânico, locutor. Semana em Pânico! É o Praxinha. Seguinte. É um maldito, né? Agora que ele foi? Pegou esse gracinho aí. Putz, é que lapalha esse cebola, viu? É um viado mesmo. É um viado. Vai, gracinha. Então fala do Big Bosta Brasil, que tem toda quarta-feira agora no Pânico da Rádio. Fala aí. Eu não gosto dessa parte, não. Por quê? Ah, porque é muito chato. Foi o que eu disse pro Emílio no blog panico.com.br/blog. Conta aí. Eu disse lá que é melhor botar o Hora do Barulho no lugar daquele Big Bosta lá. Que negócio é porcaria demais, velho. Prefiro dormir do que ficar perdendo tempo com aquilo. É a influência das superiores, superiores. De quadro. Posso falar? Investimento. E dá audiência, né, Senna? Eu é posso o Jorge, então é essa aqui, é o superior lá do Djalma Jorge. Djalma eu posso Jorge, falar? Não. Pode, fala, Leandroso. Ó, na minha opinião, como agora o Pânico está no site da UOL e esse blog é da UOL, então... Ronaldo! Me perdi, cara. Eu perdi o Gracinha! Gracinha! Eu acho, pra Ronaldo. Mim, é o melhor programa da semana. Primeiro, é muito engraçado aquelas meninas do Big Bosta Brasil. Elas são muito bacaninhas. São bacanas. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Calil também, né, Senna? É, manda um abraço pro Calil Neto, que estreou nessa última sexta-feira, que ele não tá mais participando porque tá na UTV, comentando os bastidores das celebrididades. A gente vai tentar divulgar bastidores também, bastidores das celebridades com o nosso querido Calil Neto. Grande abraço, Calil. Ô, Senna, e depois sucesso. Você passa o número do telefone do seu cabelo. Vai cortar o cabelo, Calil. E vai passar o moletom. Completa aí, Leandrão. Pois então, aí o... Eu gosto, cara. E outra coisa também, né, bicho? Essa semana passada foi aquela gostosa daquela... Puta, Juliana Góes, a Santista. A Juliana, ela é muito boa, velho. Já tem namorado, já tem um namorado faz pouco tempo. Problema, Senna. É bonita, é gostosa. Se tem namorado ou não, meu oi não tem cerco e ela é boa. Ela tem um belo burrão, né? A linha do Leandro, brabo. Gente, eu já conhecia a Hebe, mas a mãe da Hebe é a primeira vez. Cebola interpretando a mãe da Hebe. A mãe da Hebe, camarada. 180 anos. A mãe da Hebe tá aí, cara. Dona Camargo. É? Como é que é o nome, Senna? Dona Camargo. Peraí, eu acho que não... Ronaldo! Não pôde ser ouvido bem, como é tudo que é? Tudo bem, mas eu já foi... Tá bom, então vamos lá. Ticaracatica, isso. A da Juliana, né, e das meninas. Te dou um dado. Vital, fala pra mim se tem acompanhado os programas na rádio. Tenho sim, inclusive gosto muito do humor do Big Bosta. É, Big Bosque Brasil, o que você acha? Big Bosque Brasil. Pô, eles levaram o Tirso também, é, cara? Que é clássico. É, um clássico, né? Chefe de cozinha, o Tirso. Chefe de cozinha, Tirso, ele que ficou louco pela Manu. Sabe. Ficaram lá atracados no Big Brother lá, acho que foram dois ou três. Bom, o Cebola não gosta, o Senna... E aí, Senna? Você gosta, né? Você já participou também de vários programas na quarta. Eu nem participo desse do Big Brother, sabe por quê? É o dia que eu tenho que fazer o download no Universo Pânico pra saber, porque é o dia que eu tô lá ajudando o pessoal lá no AM, na parte esportiva e nos outros programas. Então não tem rádio pra que eu poder ouvir. E você, Samir, o que você acha da participação do Big Brother no Pânico? Eu acho legal. Eu acho que elas são engraçadinhas, elas gostam de falar uma bobagem. E é isso, né, cara? É aquele negócio também. Você fala do que tá pronto ali. Você pega o negócio pra analisar que não foi feito por você. Então, algo de terceiros. Mas você o negócio é meter o bedelho, né? É a Fórmula Amanda, né? Você olhar. É, daquele jeitão. O que eu achei legal foi uma eliminação que teve. Eu acompanho o Big Brother Brasil. Geralmente eu comento aqui com o Marco, com o Kainan também. Um grande abraço aos dois, Marco Ambrelio e Kainan Fune. E o que acontece? Teve uma eliminação aí que depois não bateu a conta. Você faz uma regrinha de três ali, não bate a conta. Então elas vão lá e elas falam mesmo. É, foi, acho que foi. Tava empatado e de repente o cara saiu com 60%+. Pô, não bate a conta. Então eu acho legal isso, que elas começam a comentar algo que muitas pessoas não percebem, né? Que é verdade. Não, e acompanhar também dia de eliminação pelo blog delas é muito divertido, cara. Elas falam coisa muito engraçada. Muito e também bom. Essas últimas semanas também foi envolvida pelas polêmicas internas do Big Brother, do vazamento de vídeos suspeitos da Maíra, né? Putz, a gravidez da palha, da Jules, sensacional. O risco de gravidez da Jules. Fotos amadoras da piscina entre o silicone. Rapaz, vídeos karaokê? A Maíra, eu vou falar um negócio, viu? Que cantando coisa sensacional, profissional é... total. Olha, falou que não ia andar de biquíni, não pôs biquíni ali na casa por causa do papai ver. E depois saiu um videozinho pra galera, caiu na net, chuchu. Ô, oh, louco. Ah, aquela lambidinha assim. E o cara bem galudo também, hein? O cara pute a bengala, bicho. Galudo? Bem galudo. Entendi. Bengala, bem. Não, é bem galudo bem tudo junto, não bem galudo. Putz. Ronaldo. Tudo bem, falando em coisas gigantes, eu destaquei aqui também na rádio. A nossa querida Viviane Araújo, que é imensa também, foi musa do carnaval carioca e tal. Atriz também. Pô, Viviane Araújo é sensacional, né? Tem alguém que não gosta dela? É. Por quê? Por causa da idade, Sena? Não, é porque ela tá pensando em ser mamãe, né? No próximos anos ser mamãe. Então vai ser meu último nudes, tipo, solteira, né? Vai saber depois. Você não gosta, locutor? Não, eu acho ela uma mulher... Meu amor, eu não gosto, meu amor. Mas que... Não, eu acho que ela não acrescenta nada ao meio artístico, entendeu? A não ser a busanfa dela no carnaval, entendeu? E... Ah, sei lá, cara. Ronaldo! Eu não sei lá, não simpatizo com a cara dela, não... Sei lá, não me cai bem, não. O estilo dela eu acho muito escrachado, entendeu? Você simpatiza, Cebola? Oi? Lucas tipo... Vital, você acha que a nossa querida Viviane Araújo é sensacional ou não? É sensacional, mas eu não sou simpatizante, não. É mesmo? Porra, achei que eu... Leandrão! Eu vou. Pelo menos. É imensa, né? Leandro, você eu tá tenho atacando, uma fotografia você tá com a Viviane. Pra tudo que é banda, hein, cara? Nó, véi. Rapaz, sou homem, não sou moça igual você, não. Olô, ai. Obrigada, viu? Ai, que gracinho. Pode aguardar que ver a foto que eu tenho com a Viviane Araújo que eu tirei um tempo atrás, quando ela foi no pânico na última vez. Tem no meu arquivo de fotos. Da última ela tava mais bonita. Eu acho que nesse carnaval ela não tava tanto como no carnaval passado. Musculosa demais, né? Acho que é, então. Parece que ela tomou uns salabolizantes nesse lugar. Com umas cápsulas, né? Pra queimar rápido, né? Exatamente. Aí não ficou muito monstruosa. Pra queimar rápido? Ficou diferente. Ficou grande demais. Que nem a feiticeira, me... lembram da feiticeira? Quando o pessoal questionou na casa dos artistas, o pessoal falou... Sim, só que você é um remake. Nossa. Onde anda a feiticeira, Joana Prats? Vai ser mamãe, vai ser mamãe, vai ter uma garota, vai ser o terceiro filho. Mas ela não tá na mídia, né? Não, não, tá como mãe de família. O único que tá na mídia ainda é o Belfort. Que tem... O Belfort, tava no Faustão domingo, pô. Tem que fazer... Faustão? É, tava lá, né? Aparecer pra não cair no esquecimento, né? E aí não sabe ainda onde vai nascer, se é São Paulo, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro. Bom, Viviane Araújo, falando de gostosas, então... Tivemos aquela modelo, a Gianni Albertoni. Atriz, modelo top internacional, né? Sensacional. E aí, destacando, Samir, que o vovô ficou todo saidinho, né? Ele ficou todo empolgado. Mais uma vez. O vovô tava à vontade, né? Agora, um dia que os caras ficaram loucos também, acho que todo o estúdio ficou, foi com a ucraniana lá. Putz, eu não lembro o nome agora. Nem eu, nem queira. Aquela, ela é apresentadora. Você lembra a cena? A ucraniana? Eu não lembro o nome da ideia de cabeça. Até foi na Gimene no mesmo dia. Puta, mas que menina linda, cara. E ela mora no Chile. Maravilhosa. É campeã de audiência. Acho que no dia o vídeo não tava funcionando não, né? Não, não. Porque tava no update do Pânico, saindo do provedor Terra, indo pro UOL. Então o Emílio falou isso nos últimos dias. Nessas horas que o vídeo faz falta, ó. É. Cebola, que gracinha, saltão, né? O crânio é uma gracinha. Mas que gracinha! Fala normal, Cebola, sem rebis. O nome dela é Lola. A Lola, isso mesmo. Lola. E a entrevista legal. Era vocês, dona Lola, né? Lola, pega na minha rola. Entrevista legal. Contou várias histórias também, a Lola. Foi bacaninha, foi uma entrevista bacana, uma ucraniana legalzinha. Ou também que também foi no Pânico, também Top Model, que fazia tempo que não ia pro Pânico, que tá muito bem na carreira de apresentadora, voltando com tudo, é Isabela Fiorentino, né? Linda, maravilhosa Fiorentino, com aquele Arlindo, como é que é o sobrenome dele? Groom. Arlindo Groom, eles que estão fazendo Esquadrão na Moda agora, né? Reality show. Sabe que eu confundi o nome dele, eu falei Orlando... Armando. Ronaldo! Nunca acertava o nome, só no final da minha gravação. É, porque você ficou nervoso com a presença dele, foi não, Senna? Pena que a Isabela tá recentemente casada. Com um filho de um grande amigo do meu pai. Você ficou nervoso com a do Arlindo. Não, fiquei com a da Isabela depois de muito tempo. E ela ficou com os olhos brilhantes pro meu reencontro na saída. É bom, alguém assiste o reality show? O Esquadrão da Moda? É bom? É muito bom, tem cada. Só tem de mulher que fica horrorizada quando rasga um vestido que ela comprou por um preço fora de série. E eles dão um cartão pré-pago de 10 mil pra renovar o guarda-roupa inteiro, inclusive os sapatos e botas. Reality show bom é o da Record, o troca de esposas, troca de famílias. A família. Putz, aquele lá é legal, bicho. E ainda existe, sim. Ainda existe. Teve um que esse último eu não vi, mas teve um que passou esses dias, botaram uma gostosa. Sensacional, mãe já e tudo mais, que trocou com o cara. Mas ela ficava de biquíni, andava no navio, ficava se exibindo. Sensacional, rapaz. A emissora do Bispo mostrando as busanças pra gente. Vamos lá, mais destaques? Tem uma atriz do Pânico também que teve essas semanas que passou, a Fabiola Hyper, né? Fabiola Hyper, colunista do Agora, jornal Agora. E a Folha Online também com uma das colunas mais lidas, né? A coluna online. Que a Amanda mais faz Ctrl-C, Ctrl-V. E a Fabiola é sempre um papinho legal, né? A turma gosta de falar da vida dos outros, fofocada, né? Fofoca. Eu entro, às vezes, a minha página inicial é a Folha, e aí você vê se tem alguma coisa da Fabiola, da coluna dela, na frente ali. Porra, tá sempre nas mais lidas. Não adianta. Pode ter morte de não sei quem... O mas dólar o pode ir pra 4 pau, não sei o quê. Se tiver uma notícia da Fabiola ali, que não sei quem fez tal coisa, é atriz, é ator, vai estar em primeiro lugar nas mais lidas. A turma gosta de ver fofoquinha mesmo. Certo, Cebola? Grafinha. Gracinha! Bom, Vamos fazer outra... quantos bracinhos você vê esse podcast, hein? Em outra coisa também que a gente pode destacar também no Punk da Rádio foi a participação do Samir. Eu liguei nessa lá. Visão. Opa. E o rádio novela? Liguei lá para comentar sobre o carnaval que tivemos em Rio Claro, a capital da alegria. Na verdade, eu vou contar o que aconteceu. Eu liguei lá aquele sem dia, assunto nenhum. Totalmente sem assunto. E aí o vovô levantou a bola, né? Falou, opa, e como é que tá o programa? Como é que tá? Aí deu pra rolar um papo. Senão, eles iam desligar na cara e ia passar por isso mesmo. E tinha aí... um rapaz lá também, lá, o... Ele é paraplégico, né, Senna? É um ouvinte que mandou um e-mail pra Amanda. Tetraplégico. Queria superar as barreiras, né? Exatamente. Aí ficou um clima meio triste. Então o e-mail falou... Amanda quase cortou os pulsos. O cara já apaixonada pelo cadeirante. Aí a pessoa falou, vai lá, vai namorar ele. Pois é, né? Então a Amandinha tá com o alemão, hein? E depois teve a entrevista. Qual foi a entrevista? Foi daquelas cantoras lá? As carioquinhas? Foi, as meninas da... acho que vai ser a tema da Malhação. Dolls, isso, bem gostosinhas, né? Que mulherzinha gostosa com as duas, né? Duas carioquinhas, né? Boa. Chicletinha, hein? Outro chicletinho sensacional, nego. O que mais? Pô, hoje tivemos o Ricardo Leite, né? Comediante de stand-up de Portugal. E o Rabin afinou, amarelou, né? Não fez o desafio do stand-up. Totalmente, né? Não fez o desafio. Rabin tá bravo, ele falou que ninguém ri, ele vai fazer. Ele tentou fazer o negócio do Rubinho lá, não teve graça. Puta, ele contou o negócio do Justus lá. Pô, imagina o mico que o cara deve ter pagado, né? Ter falado do Roberto Justus e o cara tá assistindo ele. Até. E outra coisa também que ele me contou em off, que ele estava na temporada dele no Frei Caneca, né? No teatro do Wolf Maia, e ele questionava o Wolf Maia. E o pior que tem alunos dele assistindo as peças. É, inclusive então. A do Rabin. Aí se deu mal, perdeu o contrato. Muito complicado. Bem, muito bem. Cebola, o que você achou do Panicast, Cebola? De quem? Ronaldo. Do Panicast, pô. Do programa de hoje, número 73. Você acha que o Panicast vai continuar? Vamos vai fazer sim. Vamos fazer um bolão. Um bolão, sim, vai lá. Vai Panicast. Continuar. Se você... Segue ou não? Se você continuar no comando, isso aí vai muito pra frente. Pô, tá ou difícil então... de apresentadores, hein? É. Locutor, você acha que continua ou não? Tá, eu acho que continua aqui, entendeu? Para desespero de alguns e alegria de outros, continua, né? Quanto tempo dura o Panicast? Ah, eu acho que, bom, do jeito que tá indo a coisa aí, papá, quem sabe mais um ano, né? Quem sabe e a gente emplaca, né? Leandro Rezende, quanto tempo dura o Panicast, Leandrão? Cara, eu acho que o Panicast faleceu no 72, hoje é a missa de mês, aí vai ter a missa de 3 meses... Isso. A missa de 6 meses, depois a de um ano. E daí ninguém mesmo. Mais lembra que tem missa, né? É sempre mas assim, até com parente assim, né? É mais ou menos isso que eu acho. Vital, quanto tempo dura o Panicast? Mais uns um ano e meio, eu acho. Tá bom já, né? Cara, tá otimista, hein? Pois não. É, a gente não falou do Tobi, né? E aí, Marvel Lúcio, só na pomadinha? Marvel Cove, o Tobi. Tobi tá ligando Cove. Direto agora. Tu viu o bicho, tá ficou brabo. Ele ficou fala, meio brabo. Marvel Cove, só na pomadinha? Só na pomadinha? E aí, Rabin, como tá o seu Rabin? Aí o Rabin vai e solta um assim. Não, o cara tem nome de Tobi, tá falando meu Rabin. Eu dormia. É. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Senna, quanto tempo dura esse Panicast, Senna? Eu acho que um ano só. Então. Tá mais pra casa mal assombrada? Jonatas Andrione, quanto tempo dura o Panicast? Se depender de mim, eu já, como eu que inventei tudo isso, se depender de mim, eu vou fazer o Panicast o resto da vida, porque o que acontece? Eu acho vai que... morrer lá no caixão, desgraça. É. Porque esse encontro nosso semanal aqui, pra mim, é como encontrar os colegas toda terça-feira na mesa de bar. No bar da esquina. No bar da esquina, abrir uma cerveja, bater um papo. Então, como diz, como, é claro que eu não posso me comparar, que eu não chego nem aos pés do grande Emílio, mas como muitas pessoas falam, enquanto tiver Emílio no pânico, vai ter o pânico, entendeu? Então, se depender de mim, e eu se vou um poder... dia acabar o pânico, continua o Panicast? Continua o Panicast, rapaz. Uhum. Não tem aí, o Beatles... com esse nome? Não, aí... A gente fala sobre a sua vida. Aí é outro assunto. Vai ser o Chris... Não, vai aí... ser o Chris Cast. Não, eu acho... Vai falar sobre você. Eu acho o seguinte, os Beatles acabou, não tem Beatles mais e tem muita gente que é fã de Beatles. Então, o Panicast... É Beatlecast. Então, é o Beatlecast, o cacete. I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was younger, so much younger than today. Vamos encerrando então o Panicast. Obrigado pela presença de todos. Panicast gravado aí, Adri, né? Entre 17 e 18 de março. Aliás, boa ceninha. Feliz aniversário nos últimos dias. Um beijo especial pra Adri. Adri que me mandou um beijo esses dias aí. O Senna me passou, agora lhe retribuo, Adri. Um grande beijo para você e esperamos que você possa aí participar com a gente, pô. Não podemos perder o contato, certo? A Adri ligou esses dias lá na rádio, ela fingiu que não era ela, mas não engana, né? Não adianta. Lady Dari também, um grande beijo para a Lady, que não participa mais. Está trabalhando mais bastante, né? Está trabalhando bastante, mas está acompanhando. Quando eu tenho um tempinho, ela acompanha. Um grande beijo para a Dari. E todos os demais, mas nossos queridos amigos, Jonathan Zou, presidente... Nosso querido Marco lá da Guanabara, que está construindo o seu castelo. E toda a turma aí que já participou alguma vez conosco. Certo? Considerações finais, meu caro Marcelo Serra. É que vocês aguardem as novidades do achodabola.com, que vocês vão saber tudo o que acontece no esporte. Também no meu blog pessoal, no celsena.blog.ol.com.br. E o Arte da Bola, qual que é o endereço? achodabola.com. .com, sem o BR. Sem o BR. E acho da bola com E. Gravações junto com o Erlon John. Acontece de quando, geralmente, a gravação, Senna? Eu nem vou falar a data, porque ele tá fazendo a inscrição. E aí depende da agenda dele, como ele conseguiu um emprego. Ah, o Erlon John não é mais vagal? Conseguiu um emprego? Conseguiu. Oh, muito bem. Os parabéns, então, para Erlon John. Nosso querido... Claro dele Erlon. Também, né? Nessa terça-feira. Tá tomando Guaraná Pureza até agora. Deve estar tomando na quinta garrafa. Boa. Então, beleza. Um abraço, Senna. Até a próxima. Até mais. Lucas Vital, meu querido Vital, suas considerações. Foi muito bom estar com vocês aqui participando dessa confraternização que foi o Panicast 7.3. E a moto, vamos para o Vital? Panicast 7.4. Tá vendido. Já era. Foi muito bom, me senti total, mas agora já era. Boa. 7.4, tamo aí de volta ou não? É, não sei quando, mas tamo aí. Tamo aí. É isso aí, Leandrão. O próximo Panicast, quem vai apresentar sou eu. Que gracinha. Cala a boca, gracinha. Fala, Leandro. Opa. Ô, gente, vamos dar um gás aí. Vamos acabar com essa coisa gostosa. Nossos encontros noturnos. Aqui, discutindo coisas, temas interessantes, coisas nem tanto, coisas que... Putz, por que estamos falando sobre isso e... Mas é pra acabar ou é pra continuar? Pra continuar, vamos continuar. Ah, entendi. Vamos acabar. Vamos rezar muitas missas ainda. Se Deus quiser. Pois é, estamos aí para os católicos num período quaresmal de fazer penitências. Queria mandar um abraço forte e efusivo para o Erlon, que está aí comemorando mais uma abóbora no Jardim da Vida com essa mensagem brega. Um abraço para você, Erlon. E você continua sendo esse garoto, gente boa. Abóbora no Jardim da Vida. Pô, a primeira vez que eu escuto falar isso... É mano. Brincadeira. Ronaldo! Mas vai lá, pode completar, locutor. Completa aí. Não, é só isso mesmo. Ô, Elon, manda uma caixa de Guaraná Pureza aí pra mim também, entendeu? Pra gente se sentir participando dessa festa, assim, mais aproximado, né? Muito bem. Ok. É isso aí, meu amigo Samir. Parabéns pela condução do programa. Obrigada. Nosso cast, ô. Cebolinha. Oi. Mais um, né? Que gracinha! Gracinha! Agora sim, normal. E... mais um podcast aí para nós aí escutar, né? Para nossa audiência começar a subir de novo no blog Universo Pânico. Tá de parabéns, Samir, e a galera toda aí. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite e uma boa madrugada. É isso aí, grafinha. Então, fechando mais um podcast, é o seguinte. Bom, nós gravamos aí 17 de março, homenageamos o Clô. E já estamos no dia 18, porque nós gravamos na virada ali, próximo à meia-noite. Então, 18 de março, mas o falecimento que tivemos em 1990 do nosso querido Zacarias. Então, em homenagem ao... Zacarias, por favor! Vamos já ao céu, né? Agora, Zacarias vai recepcionar o mais novo morador do céu. Isso, Zacarias recepcionando o Clô. Vai lá, faz aí, o Zacarias, o Leandro, o Clô, o locutor, vai lá. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime. Olha, meu bem, olha, eu vou te falar, muita, olha, muita, mas muita pluma aqui nesse lugar vai dar muito certo, viu? Cada um no seu quadrado, meu bem. Eu vim com muito panqueque aqui, eu vim com muito blush. Muito bem, desta maneira bicha, ridícula, bicha, ridícula, totalmente ridícula. Vamos encerrando então o Panicast 73. Obrigado a todos e homenagem ao Zacarias aí. Vamos tocar esta belíssima melodia que o Zaca canta aqui, que é o da filha, mamãe, eu quero me casar, não sei o nome. Vai, toca aí, mas tchau. É do Faceta. Isso, o filho do seu Faceta, vai lá. Tchau, tchau. Tudo de bom. Vai dar patrão. Eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com um padeiro. Com um padeiro você não casa bem. Por que, papai? O padeiro mete muita mão na massa. É? E aí depois vai amassar você também. Ah, quero não. Papai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com um motorista. Com motorista você não casa bem. Por que, papai? O motorista aperta muito a buzina. Eu, hein? E aí depois vai buzinar você também. Ah, quero não, papai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o vaqueiro. Com o vaqueiro você não casa bem. Por que, papai? O vaqueiro tira o leite da vaca. Credo. E aí depois vai desleitar você também. Ah, quero não, papai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com economista. Economista, você não casa bem. Por que, papai? Economista mexe muito com poupança. Ah. E aí depois vai mexer na sua também. Na minha não, papai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com Ney Mato Grosso. Ney Mato Grosso, aí você casa bem. É, papai? Ney Mato Grosso vira homem, lobisomem. Que loucura! A cana é homem, não faz medo pra ninguém. É isso que eu quero. Viu? Ah. Aí sim, minha filha. Você fica com vontade de casar. Fica com vontade de casar, também tava com vontade de casar. Panicast. Muitas. É, o cara deu uma embaçada, né? Que isso, deu um delay aí. Deu um delay no seu cérebro, né? Não foi aqui, porra. Mas tinha muita pluma mesmo, hein? Muitas. Pegou de surpresa, né, locutor? Agilidade, sagacidade. Com certeza.